Caralho, mané, que barulho doidão. Deve ser o Fernandinho do funk na divulgação, né? E aí, Fernandinho do funk? Falou que usar a vinheta. Usou mesmo, hein, cachorro? É o Fernandinho do funk, porra. Mexeu com o bonde, toma, a noite toda toma. Mexeu com o bonde, toma, a noite toda toma. Mexeu com o bonde, toma, a noite toda toma, toma. Atenção, toma. Filhote, é que esse mama, tá? Mexeu com o bonde, toma, a noite toda toma. Mexeu com o bonde, toma, a noite toda toma, toma. Mexeu com o bonde, toma, a noite toda toma. Mexeu com o bonde, toma, a noite toda toma. Mexeu com o bonde, toma, a noite toda toma, toma. Atenção, toma. Filhote, é que esse nova, tá? Mexeu com o bonde, toma, a noite toda toma. Mexeu com o bonde, toma, a noite toda toma, toma. Vou até acender um pra escutar essa, hein? Não tem jeito. Vai! Aí, vai achando que nós é bobo, sabe por quê? Né? Não é uma só. Tem varado, tem varado, tem varado. Aí, DJ Will, solta aquele beat envolvente que não vale. E aí, que porra de larica é fome nada, viu? Cuidado. Que larica é essa? Acabou de falar que tá com larica aí. Manda pras novinhas que tem larica, ó. Meu pau nessa menina, ela fica com larica. Meu pau nessa menina, ela fica com larica. Cocôzinho voltou de ré, quando eu enfiei a pica. Cocôzinho voltou de ré, quando eu enfiei a pica. Eu vou por baixo, você por cima, descendo, subindo e se manda. casa quando tocou o WhatsApp. Era o DJ Will me convidando pra um baile. Eu falei, peraí, calma, vou me arrumar. Oi, tá com a camisa da Nike, um cordão pode par. Um minutinho machine no pulso pra destacar. Um Ferrari Black no baile pra exalar. Chego no baile, já tomo o DJ Will que solta a base. Aquela monstrona que eu sei, tá ligado, né? Tá ligado, né? LK solta a voz e a novinha se envolve. DJ Will solta o ponto e a novinha se envolve. Kiki Clack se envolve, Kiki Clack se envolve. E ela quica o popô pra baixo, pra cima e toca na mão. Ela quica o popô pra baixo, pra cima e toca na mão. Fui mexer com o LK,